Bang, bang, chique, chique. Dugu, dugu, dum. Ah, ah, ah, ah. Tamo chegando, tamo chegando. Piquenique no quintal. Especial. Bang, bang, chique, chique. Dugu, dugu, dum. Ah, ah, ah, ah. Tamo chegando, tamo chegando. Piquenique no quintal. Especial. Especial por quê? Piquenique de bebê. De bebê o quê? Bebida de bebê. Adivinha o que que é? Quem sabe me dizer? Bebida de bebê. Adivinha o que que é? Quem sabe me dizer? Um, dois, três. É leite, é leite. Chique, chique, bem, bem. Tugu, tugu, tum. Oh, oh. Oh, oh. Alguém me chamou? Mimosa, mimosa. Nossa vaca querida e muito valiosa. Conta aí uma novidade, mimosa. Sabe o que que eu li? O canguru tem o leite cor-de-rosa! Mimosa, mimosa, mimosa, eu quero mamar! Me dá o leite, me dá o leite, senão eu vou chorar! Uá, uá, uá! Um momento, pode tomar leite, mas tem que adivinhar! O quê? Quem é o marido da vaca? É o boi! Quem é o marido da égua? É o cavalo. Pocotó, pocotó. E a mulher do elefante? É a Liá. A Liá. E a mulher do siri? A Buaná. Clac, clac. A Buaná. Clac, clac. E a mulher do sapo? É a sapa. Croc, croc. O marido da abelha? É o zangão. E o marido da leoa? O leão. E a mulher do papagaio? É o papagaio. Papagaio. Muito bom. Muito bem. Agora eu quero ver quem vai adivinhar um bicho que mama nadando no mar. Baleias, golfinhos, mamíferos marinhos. Muito bem. Muito bom. Mas antes de beber, quem pode me dizer com leite a gente faz o quê? Faz queijo branco, amarelo, iogurte, requeijão. Faz manteiga pra passar no pão. Faz manteiga pra passar no pão. Bom, muito bom, muito mais do que bom. Leite quente é excelente. Leite quente é excelente. Bem, bem, chique, chique. Dugu, dugu, dum. Piquenique no quintal.